natural. Um amor moreno, fruto tropical. Todas as cores que eu puder te dar, toda a fantasia que eu puder sonhar. Bastante tempo pra te amar.